André Cedeiros, o canal de Irico Aras. De Souza na voz. Vem assim, vem. Pega a cerveja, abre o porta-mala. A festa tá boa, já tá tudo de quebrada. Liga o som do carro porque ela tá chegando. Acabou a quarentena, seu cu tá balançando. É uma bunda que bate em mim, nela senta, ela quica, não quer mais parar. Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. Vai, filha! Eita! Vou botar, vou botar, vou botar. Vou botar, vou botar. Vai, bebê! Vou botar, vou... RS Celulares estourou! Vai, vai, vai, vai! Vou botar, vou botar, vou botar. Vou botar, vou botar, vou botar. Vou botar. Vai no swing, vem que vem, vem, vem! Pega a cerveja, abre o porta-mala. A festa tá boa, já tá tudo de quebrada. Senta, ela fica, não tem mais parar.